Alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. Meu coração, pulsando firme e forte na missão, acreditando em dias melhores que virão. Avisa lá que é pra ninguém se esconder, os quilombos, os saraus preparados, vem ver. A guerra você vence primeiro na mente, e se a rua te ama, cê sabe como ela se sente. Ao ver vários guerreiros tão a sós, se perdendo até a voz, muito sou o próprio algoz. Mandaram calar a voz lá da feira, não pode gritar que tem fartura pra mesa. E os moleque arrepiando no asfalto, cê é reflexo, não sei, só sei que tá tudo errado. Nas favelas do Brasil, o povo falou, o hip hop é nosso doutor. É rap nacional, nas fita cassete, é rap Brasil, funk em prol da plebe. Em cada canto da cidade tem um monstro, fugindo da neurose, psicose, ainda sonhando. Cada rima pela vida vale a pena, desde os palcos rua até os gritos na arena. Seja onde for, minha voz vai chegar, sozinho eu não me sinto, pois comigo tenho a pá. Meu coração, meu fiel escuteiro, prefere a paixão do que o gosto do medo. Então avisa lá que a favela não tá só, ó nós aqui, preparados pro pior. O amanhã, ninguém sabe como vai ser, ó nós aqui, preparados pra vencer. Então vai, avisa então vai lá que a favela não tá só, ó nós aqui, preparados pro pior. O amanhã, ninguém sabe como vai ser, ó nós aqui, preparados. Liberte-se, pois a vida não é só de lágrimas. Levante-se, antes que o livro vire sua página. Erga sua cabeça, porque nada é de graça. E saiba, enquanto você para, o tempo passa. Se tu morre, eu vejo mar, ondas de Brasilite. Famílias vêm e vão, navegantes resistem. De vez em quando a chuva vem, então chora. Por desespero ou talvez pela glória. É tanta gente igual a gente na desigualdade, desde os moleque de rua até o tiozinho da reciclagem. O sofrimento não é sustentável, a sensação de ódio não é confortável. Avisa lá que o poeta falou que pesadelo é viver, mas o sonho não acabou. Olhos abertos, corações preparados, e se tem que chorar, vamos chorar lado a lado. Eu tô debaixo do céu, anjos de papel que o pecado moiou, transformou em um réu. Ser feliz não tem preço, desistir é o fracasso. A mente um labirinto, restringindo o espaço. Meu coração aos pedaços em um lugar qualquer. Ninguém está sozinho quando existe fé. Estamos de frente pro mundo querendo sobreviver. Enquanto o rap cantar, eu vou cantar por você. Avisa lá que a favela não tá só, a nós aqui, preparados pro pior. O amanhã, ó nós aqui, preparados pra vencer. Avisa lá que a favela não tá só, ó nós aqui, preparados pro pior. O amanhã, como vai ser, ó nós aqui, preparados pra vencer. Avisa lá que a favela não tá só, ó nós aqui, preparados pro pior. Como? O amanhã, ninguém sabe como vai ser. Ó nós aqui preparados pra vencer, então vem avisa lá que a favela não tá só. Ó nós aqui preparados pro pior. O amanhã ninguém sabe como vai ser. Ó nós aqui preparados pra vencer. Avisa lá. Nossa existência, não se renda, não se renda. Resistência pela nossa existência, não se renda, não se renda. Resistência pela nossa existência, não se renda, não se renda. Resistência pela nossa existência.